7 decolados 4-6, achando agora o controle, 120.80. 120.80, tá 3437. Salvador, boa, 3378, final do X-Ray, estabilizado. São 3378, Kinegala 019, informo chuva de leve a moderada sobre o campo, teto estimado 610, reporte conto visual. Reporte na missão, 3378. Chuva de leve a moderada sobre o campo, a aeronave que está pousando agora informou que avistou 510. Afirmativo 7, grande 3, A 3378, no solo 50, informe pista livre. Informando forma livre. Livrou a pista, tá? 3378. Gente, chama agora o solo, eu não estou vendo a próxima loja. Atravisou 3804 avistado, autorizado pouso, pistola 0, gato 150 graus, 04 nós. 30 pouso, 10, tá 3804. Segundo 962, Kennedy na 09, forma pista com chuva de leve a moderada sobre o campo. A aeronave que está pousando agora informou que está estimado de 500 pés. Continua aproximação, reporte visual. Contará a visual agora na 962. Meu solo 53, libere a direita, informe a pista livre. Curativo, vai liberar a direita, vai apertar a pista livre. 3804. Quem chama agora? Fala 121 do Chimarazzi. 21, é boa. Oi, eu vou 207. Pode ir a linha de colemia de ato? Se não somos para todos após o pouso da mesma, será autorizado. Avistando, voa 962. Voa 962, avistado, autorizado, pouso, pistola 0, gato calmo. Pode ler, voa 0, voa 962. Autorizado, alinhar e manter pistola 0. Alinho, mantenho na 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, boa tarde, Fono 250, próximo Fox Zero, então, 0 está bom. Fono 250, mantenha ponto de espera. Luna 962, Moscala 57, libera direito, chame sua aluna 21 no decimal 9. Direito, chama 219, Luna 962. Passageiro 67, autorizado decolagem, chama 0, vento, calma. Livre decolagem 1, 0, 0, 0, 0. Luna 350, autorizado alinhar e manter o pistão na 0. Ali mantém o 0, gol 1, 2, 5, 0. Luna 250, autorizado de colapso, chama 0, viado, calma. Livre de colapso, 0, Luna 250. Luna 250, decolada 02, chame agora, controle 120, decimal 80. 08, gol 1250. Alfa Tango Romeo Oscar, livre estacionamento Central Park. Amanhã para o Park. Possibilidade de decolar da 17? Afirmo. Capatão do Kilo Romeo Oscar, autorizado o táxi, reporte no ponto de espera do papá. Informa que vai decolar da pista 17, após a decolagem, curva direita, não precisa sair da Arboruna. Sim, reportará na papá e decolar da 17. autorizou os ingressos do canal 7, reporte alinhado e pronto. Reporte alinhado e pronto. O Romeu Oscar autorizado de decolagem, Sama 7, vento, Ariai, 02 mais. Autorizado de decolagem, Sama 7, para o Romeu Oscar. Romeu Oscar, decolado 04, chama agora o controle 120, decimal 80. Oscar, controle 120, decimal 8. Azuchu 771 Spectrum, para approach runway 12. Azuchu 771 2H 1019, runway 12, report to runway inside. That's right, 109 reports, Azuchu 771. Azul 277, one moment, please. Azul 2771, clear to land runway 10, wind 020 degrees, 03 knots. This is one runway 10, Azul 2771. Roger, hang ground 12149, this is 2771. Correção, rodou, passagem, 3198, passou externo, ainda negativo, Ivan. K3198, QNH1019, chuva leve agora sobre o campo, pista molhada, informo que a última aeronave que pousou, reporte visual a 600 pés. Reporte visual, o K3198. Completa, aguardando autorização, a 3198. A 3198 avistado, pouso autorizado, pista 10, vento variável 049. Certo, pouso autorizado, 398, no solo 24, informe pista livre. Certo. Então, 3198, chama agora o salão, 121, deixa eu mandar. 219. QNH1019, informa chuva forte sobre o campo, pista molhada, a última aeronave informou o visual a 600 pés, reporte visual, o Oceano 6315. na 6305 já visual? Ainda não. Na 6305, informe na DA. Autorizado o pouso, pistão a zero, gato 050 graus, 02 nós. Desde o pouso, na 3-1-5. Você é Salvador, Xanemê 141, estabilizado, canal IMS 0 e 9-0. Xanemê 141, QNH 109, informo chuva forte sobre o campo, pista molhada, a aeronave que está pousando no momento, avistou a 300 pés. Xanemê 141, informe quando visual. Vai informar o Xanemê 141. Xanemê 315, eu solo aos 29, libera direito, chame solo, 121, decimal 9. 219, 319, com passagem. Meia 141 já visual? Visual, Xanemê 141. Recebe você. Xanemê 141, autorizado o pouso, pistola 0, campo variável 049. Autorizado o pouso, Xanemê 141. Xanemê 141, nós falamos 3, 2, libera direito, chame só 1, 2, 1, decimal 9. Direito, 2, 1, 9, Xanemê 141. passagem Chanel 6320, final ILS. Chanel 6320, QNH 1098, formou agora chuva leve sobre o campo, pista molhada, informou que a última aeronave que pousou, reportou visual a 300 pés. Ciente, o 6320. 3378, autorizado a linha Irmã C, pistão no zero. Autorizado decolar pista 10 vento variável 049. Oi, Salvador, 125, passado. Mesmo decolar de 10, 3378. Confirme o que chamou? O voo 125. Lima 255 QNH 10018, fórmula chuva leve sobre o campo e fórmula que a última aeronave pousou, reporte visual a 800 pés. Continua a aproximação, reporte com visual. 200. Salvador, boa tarde, voo 20 no 3, ponto espera da 10. Voo 20 no 3, mantém o ponto espera. Mantém. Decolado 39, chamando o controle 120, 8. 108, obrigado, seria até a estado autorizado o pouso, pistola 0, jato variável, 0 para igual. 200, poderia ver o pouso na hora dela. 2-0-3, o controle 1-2-0, 2-0-8. Controle 2-0-8, boa tarde, 2-0-3.